1246, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 5, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, reportando estabilizado, gol 246. Gol no 170, completo de redução para 220 mais. 220, gol no 170. O 4235 indicada? Sente, mantenha. Azul 4235 descendo para 3000 pés sem restrição, ajuste 1015. Gol 1170 sobre vetor para sequenciamento, esquerda para o 0, 10 tem como limite o localizador. A esquerda, senhora, eu tenho informação, não tenho condição de voar à esquerda. Sente, na proa 360 tem condições? Negativo. Já estou com toda ela na minha esquerda. Sente, então reduza para 190 nós o gol no 170. Reduzindo o gol no 170. Azul 4235 na proa de Duna tem condições de interceptar e completar? Azul 4235. Gente, voa Duna, descendo para 3000 pés, ajuste 1015, Azul 4235. 3015. Estabilizou o voo 246. Torre 1895. Boa noite, já. Boa noite, é o voo 246, vai passar o externo, mas ainda não se abaixadrão. Voo 246, pista liberada, tem livre pouso, vento 190 graus, 13 nós. Livre pouso 10, voo 246. pista seca pro voo 246? Afirmativo, pista seca. Ok, obrigado. Uno 170, redução 170 mais. O vento 246? O vento 180 com 14. Ok, obrigado. Do 4235, esquerda 160 para o localizador. Esquerda 160, 4235. O 1170 até 3000 pés, ajuste 1095. Confere pro gol 1170? 3000, ajuste 1015. No 246 no solo, as 43, liberar a direita, chega no solo, 21 decima 1. 21, 1. Boa noite, Pedro. Autorizador, azul 4235, completa com a torre, 1895, bom pouso. 1895, boa noite. 1170, desça para 2000 pés, reduzindo para aproximação, vai seguir tráfego da azul, agora meia dúzia de milhas à sua frente, reduzindo. Controle passarelo 2224, frente da Delta. Passarelo 2224, na proa de Mari para interceptar a chegada, identificando, reporta descida. Para descida, vai identificar. Pouso. Leio de pouso, 1-0-0-4-6. Descida 224. Passarelo 2224, desça para 050. 050, 2224. Na 6224, Scott Ident, clear my arrival, descent at level 200. O passarelo 2224 já na ideia da descida? Já tá no ponto ideal de descida? Net 6224, Lewis Speed 250 knots. Passarelo 2224, velocidade na descida? Velocidade na descida? Gente, voa etapa da presente, passarei 2224, mantendo a velocidade. 3 mil pés sem restrição, ajuste 1015. O passareto 2224, 13 mil pés. 13 mil agora para parar? Confirmo, 2224. 3 mil pés sem restrição para o passareto 2224, voando ITAP. Confere. 1170, torre 1895, bom pouso. 1895. 6224, correction. Oceanet 6224, descent track level 050. Torre Salvador, boa noite, gol 1170, passando externo, baixado e travado. Muito boa noite, gol 1170, vento 190 graus, 12 nós, autorizado pouso, pista, correção. Continua aproximação e aguarde pista livre, gol 1170. Demativo, aguardando o pouso, gol 1170. Azul 4235, no solo aos 4000, libera a direita, chama o solo 121, no decimal 1. Papapá, Lima, Lima Fox, identifica, chegada bom, se reporta descida. Gol no 170, agora sim, livre pouso, 190 graus, com 12 nós. Livre pouso, 1-0, gol no 170. No solo aos 4-9, libere a direita, solo 2-1-1. 2-1-1, obrigado. O 1970, identifica a chegada a mar e desce até o 0620. Lima Lima Fox, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, reporta para mudança de plano e é para uma rotatória. Setor 224, Lua Duna, descendo para 2 mil pés, hoje 2015, reporta estabilizado, mantendo velocidade. Broad Duna, 2015, para 2 mil, confirme. 2 mil pés, o ajuste, 1 no 0, 1 no 5, ajuste 1015. da Livre Aliança, reporta estável. Vai reportar estável, passarei do ajuste 1015. China 6224, reduce speed 220 knots. Number 2 to approach. Okay, this mount 220 knots, 6224. Descend 3,000 feet, QNH 1015. Okay, we're down 3,000 feet. Uno 0, uno 5, 1015. Gol 1970, desça para o 050. 050, gol 970. estabilizou na localizadora, passarela. Torre 1895. 1895, tá ligado. Chanet 6224, descend 2000 feet, QNH1015. Clear, final report established, all localizer. Ok, clear down 2000 feet, you call, set to localize QNH1015, Chanet 6224. Você tem condições de alinhar e decolar sem parada? Ok, então agiliza o seu táxi, alinhe, decole sem parada, vento 180 graus com 14 nós. Passaredo 2224 estabilizado, free LS. Tá com o trem baixar travado. 2224, ciente, tráfego ainda novo estado, continua aproximação e aguarde pista livre. Fazendo a pista livre. Lima Fox, plano modificado 0057, desça para 1.500 pés, o ajuste permanece no 015. Volando rotatória da presente. Gente, o senhor não está visual ainda no setor? 170, tem condições de manter referências visuais nessa prova? Gente, o Lima Fox reporta rotatório, visual com 17. ONU, Gol 1888, identifica a chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. Passarei 2224, livre pouso, vento 190 graus, 1-2-1. Livre pouso, passarei 2224. O trip 5393, decolado 58, chame o controle em 1208. 308, boa noite, 5393. Boa noite. 5393. Trip 5393, contato radar 190, seria Puca. Na Puca, 5393. 1970 sobre vetor, mantenha presente pro limite, coloque. Lima Lima Fox, redução 1970 nós. Cozinha para 1970 nós. Papai Scores, running 10, né? 6224. Complete final call tower 1-8-95. Ok, you call 1-8-95, 6224, see you later. Sente, descendo para 1.500 pés na proa rotatória, torre 1895, para o ingresso no circuito, bom pouso. Grato, uma boa noite. Gol no 970, desça para 3.000 pés, ajuste 1015, aguardando o vetor final para o lock. Lima, Lima, foto. Boa noite, chame na final normal, na 1.7. Com o trem baixado, travado, vento 190 com 12, Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Fox, para a final da... 2.015, igual 970. Gol no 970, nessa proa, intercepta. 00, libere a direita e chame o solo 21, decimal 1. 21, confirme, 222, tá? Isso, 21, 1. Obrigado, 221, 1. Ocean Air 6224, clear to land runway 10, wind is 190 degrees, 12 knots. Clear to land runway 10, Ocean Air 6224. Me? Boa noite, 3178, identifica a chegada na área, desce até o 050. ao interceptar, reduza para aproximação, reporta estável. Sim, 970. Zero. O Lima Lima Fox, sinal da 17, baixar de chegada. Lima Lima Fox, ciente, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo do toque? Até maior, se quiser. Ok. Então tem livre pouso, a pista no 7, vento 190 com 12, check trem. Baixado, checado, eu aumentando aqui a velocidade, tá? Well, China 622 on the ground at 02, vou keep the runway, contact the ground control 121.1. Leave the runway, contact the ground 121.1, motion 622. No 970, torre, 1895. 1895. Salvador, boa noite, chegou 970 no X-Ray, passando, né? Ok, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando 970. Channel 6313, a clear for takeoff. Runway 10, the wind is 190 degrees, 12 knots. Clear takeoff, runway. Voo 970, check trem, livre pouso, vento 190 graus, 12 knots. Autorizado pouso 190, tem baixo checado 970. China 6313, airborne at 05, contact overload partial 120.8. That's 08, so China 6313, have a nice time, thank you. Lima Lima Fox no solo 05, qual o estacionamento? Chinese 6313, radar contact from departure, climb to level 360, Delta departure. 360, Delta departure. Possible to fly direct to Leda position? Clear at Leda. Direct to Leda, Chinese 6313. Sim, vazou. Lula 970 no solo 07. Ao livrar à direita, chama o solo 121 no decimal 1. Direita 121, obrigado. 1-8-8-8, 2 separa 12.000 pés, sem restrição, ajuste no 0 no 5, está livre LS. Livre LS, 1015, 2.000, gol no 8-8-8. Azul 4488, autorizado a decolagem, vento 1-8-0 graus, 1-3-9. Gol no 723, desça para 4.000, ajuste 1.015. Desça para 4.000 sem restrição. Tan 3178, desça para 3.000 pés, ajuste 1.095. Aos 10, controle 1208. 208, boa noite, 4488. Controle Salvador, boa noite, 4488, 1000 pés, saída Puca. Azul 4488, contato radar 370, saída Puca. 370, Puca, 4488. São 3178, redução 200 mais. Chanel 6313, call Recife 15.11395. Vip 5515, contato radar 71 mil de Salvador, na Pro de Bonfa para interceptar a chegada, reporta descida. Muito boa, Bonfa. Agora 2.000, ajuste 1.015. Gol no 888, estabilizou? Afirmativo. Já tá com a torre 1895, bom pouso. Obrigado. 3178, está livre LS, reporta estabilizado. .305 livre de decolagem, vento 180 graus, 14 horas. Tony, boa noite, chegou no 888. Vai passar o Índia Serra, baixar a trava. Ok. Boa 888, volante, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. 7. Bruno 273, redução 2009. Cinco, decolado aos 1-3, chama o controle, 1208. Obrigado, boa noite. 1-888, cheque trem, livre pouso, vento 180 graus ou 3-2. Bem baixo, travado, gol no 888. Livre pouso. Sim. Contato radar, 330, Serapuca. Certo. Trip 5393, Recife, 1-2685, 1-2545. 1-2545. Então 3178 completa final, torre 1895. O 1723, redução para 1709. 1709, reduzindo, você vai para. Gente, o 1723, apenas para informação, vai seguir agora como número 3, era 9 que precede, agora 8 milhas à sua frente, reduzindo. Desça para 2000, ajuste 1015. 2.0095, reduzindo, vamos fazer para. 78. Azul 4488, Recife 1685, Alterna 2545. Oito no solo, aos 1,6, libera a direita, solo 1,21, décima 1. Autorizado pelo da presente. Um, sete, oito, cheque trem, livre pouso, vento 190 graus, 1-3-2. Livre pouso, bate e travou, tá? 3178. 3178, copiou? Afirmativo, baixou e travou. Ok. Atlântico, coordenando a frente Aracaju para 3305. O 3305, apenas para informação, temos três tráfegos na mesma saída. E o tráfego à sua frente agora está 17 milhas. Iremos coordenar Aracaju, porém possivelmente será negado. Bom, obrigado. Estabilizou? Vai pegar o Glide agora, cara. 3178 no solo aos 18, a livrar à direita, solo 2-1-1, né? 2-1-1, a livrar à direita. Seu cheque rádio, por gentileza, tá muito baixa a transmissão. Pode confirmar se melhorou? Clareza, intensidade 3 agora. Tá ok, obrigado. Salvador, boa noite, 1723, estabilizado, 190, visual copia. 723, livre pouso, vento 190 graus, 15 nós. Livre pouso, 1723. Tráfego mencionado. 723, se informa com trem checado. Passa travado, 1723. Ok. S305, Recife, 2685, alterna 2545. 2685, confere. 1285, 2545, confere. Obrigado. No 868, identifica a chegada Mari, desça até o 050. Mantenha a chegada, eu vou no 868. Foram 723 no solo aos 22. Libere a direita ao livrar, solo 21, não? Isso, 21. Negativo, mantenha a chegada, Gol 1868, é o número 2 na aproximação. C5515, sem restrição, desça para 2000, ajuste 1015. 868-220 mais. Trip 5515 na Prio de Dona, tem condições de intercepto para completar? Afirma o Prio de Dona da presença de Trip 5515. Entra, ponto estabilizado. A 212, identifica a chegada Mário, desce até o 050. Turis Habitat, o 6212. O 6212 inicialmente está liberado. O 1868, desça para 13.000, sem restrição, ajuste 1015. C5515 estabilizou? Afirmo. Torre 1895. Obrigado. Gol 1868, 2000 pés, ajuste 1015, está livre LS, reponto estabilizado. 2000, 1015. Portará, 1868. Check trem, autorizado pouso, vento 190 graus, 11 nós. Livre pouso na 10, baixar trabalho, tipo 55. Espera, o azul 5 em 1. Confirmar o vento do trip 555? 180 com 14. Silêncio. O Oxalá é 6212, agora redução 250 mais. O 1868 estabilizou? Estabilizando no momento, 1868. Torre 1895. 1895, 1868. Trip 5515, seu solo foi os 34, agiliza a liberação à direita ao livrar o solo 2111. Direita 2111, Trip 5515. Torre Salvador, gol 1868. 1868, continua a aproximação e aguarde pista livre. Continuando e aguardando, 1868. Azul 5001, vento 180 graus, 122, autorizado a decolar. Pista 10.